compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got a nerd mail. Estamos de volta com mais um Parolando, com os comentários, e-mails e feedbacks dos programas de junho. E dessa vez, agora eu vou ser muito besta, viu? Eu nunca trouxe uma voz tão linda para ler comentário como essa que a gente vai ter agora, que é nem ninguém mais, ninguém menos que o meu fofinho... Seu pensador louco, fala, tesão. Oi, que bom estar aqui com vocês, brincar com vocês. Primeira vez que você tá lendo e-mails aqui, né, fofo? Sim, cara, eu tô não apenas entusiasmado, eu estou, quiçá, nervoso, assim. É sempre uma honra estrear num podcast ou num modelo, num modo de podcast que eu desconheço até então. Futuramente virão outras chamadas. Se tem uma voz que eu quero ouvir muito nos meus podcasts, é do pensador louco. Delícia. Então vamos lá. Então, para os feedbacks dos episódios de junho, tivemos primeiramente aquelas nossas maravilhosas vídeo-respostas do seu Elias Passo Tenório, nosso querido mecenas, um vídeo-resposta sobre os vilões e outra vídeo-resposta sobre o Doutor Estranho 2. E se você quiser ver e ouvir as... opiniões do querido Elias a respeito disso, por favor, venha até o post desse episódio e clique nos vídeos do Elias. Então, o primeiro e-mail, esse em texto pra gente ler agora, foi do nosso queridíssimo Rafael Beraldo Dourado, dos Sapo Brothers, falando sobre o Paranerdia 186 dos melhores vilões. O Rafael, vou te contar um negócio, pensador. Ele tá se especializando em fazer título engraçaralho. Porque saca o título do e-mail dele. As vilanices Mano. Vilanescas dos vilões vilipediadores e vis. Vixe, parece coisa que o V fala no início do V de Vingança. Não é? Os vermes vorazes que forçam as voracidades das vilanias vis da vossa sociedade. Foda-se. Não, com F, desculpa. Foda-se. Vermes vulpinos... Como é que é? Vermes vulpinos vociferando vilipêndios. É, por aí. Bom, olá, Alexandre, querido, o nerd, o master. E o pensador também, tá? Na próxima, manda um oi pro pensador, tá, Beraldo? Por favor, tá? Agradeço muito. Muito legal esse episódio sobre vilões e adorei descobrir de onde surgiu o termo. Você sabia da origem do termo vilão? Não sei. Realmente, eu peco em saber que não. Não sei. Você pode me dar um sumário? O vilão, no caso, era o habitante das vilas, que eram as cidades mais próximas dos castelos dos nobres. Então, como na cidade vivia o cidadão, na aldeia vivia o aldeão, na vila vivia o vilão. E no castelo o nobrão? O nobrão, é isso aí. O castelão. O castelo. Aí o que acontece? Como os habitantes das vilas eram os servos mais próximos dos nobres, eles tinham vantagens e regalias que os nobres davam a eles, obviamente, né? Justo. Aí a galera das cidades e das aldeias ficavam puta e falava que vilão era tudo um bando de filha da puta. Eu vejo similaridades com a realidade, realmente. Né? Então. Nunca mais passearei em Vila Alpina com a mesma tranquilidade. Beraldo, tu não presta. Imagina, então, como devem ser os vilões da mítica e repetidamente referenciada Vila Mimosa no Rio de Janeiro, hein, Helder? Vila Mimosa, hein? Vila Mimosa. Os vilões da Vila Mimosa podem ser vários, desde... desde um cafetão zangado até uma DST solta, assim, tem vários vilões lá. Eu acho que aí o problema, né, não são nem os vilões, são as vilãs. Vilãs de tromba, inclusive, são terríveis. Né? Ó, oh, rapaz, vilãs completas. Como diria a galera do Churume. Do Churume, isso. Né? Pode ser um outro jeito de chamar os leões de chácara, talvez. Não só os leões de chácara, não, Beraldo. Os cafetão, as vilãs de tromba. Tem todo tipo de vilania que você querer lá na Vila Mimosa, tá? Bom, dito isso, queria comentar uma coisa sobre vilões que foi abordada no podcast e que, a mim, incomoda um pouco. O vilão real, no que tentaram transformar o Thanos e também o Killmonger no filme Pantera Negra. É que, em consenso, que no mundo real, ninguém se identifica com o vilão do ponto de vista da maldade. É, você anda vendo ultimamente o nosso presidente? Já ouviu falar em Olavo de Carvalho? Né, esse já morreu. Pelo menos esse aí já tá nas profundas do capeta, né? Mas tudo bem. Todo crápula acredita que tá fazendo algo de bom. Vide o nosso presidente, né? Bom, os mais egoístas até admitem que o bom é para si mesmo, mas ainda tentam justificar com algo do tipo: foi o que fizeram antes comigo. Ele tá falando do Bolsonaro aqui, não tá não? É... Eu não sei, na verdade, ninguém, todo crápula acredita que tá fazendo algo de bom, assim, cara. Pô, velho, né? Justifica Hitler nessa parada aí, cara. Não, não. Né? Então, ou se eu não faço com alguém, alguém faz comigo. Porra, é o Bolsonaro! Com certeza é o Bolsonaro. Caralho! Bom, o legal de um vilão imaginário, cartunesco, exagerado, mal como o pica-pau... Eu queria entender essa expressão, mal como o pica-pau. O pica-pau não é mal, é filha da puta. Não, diferente. Não, o pica-pau original lá, ele era mal. Mal demais, assim. O da perna listrada, com o olho de cada cor, que roubava a comida dos outros. É o Psipsivski? Isso. Aquele não, aquele era coisa ruim, cara. Né? É o rachador. Então tá, mal como pica-pau e que você não corre o risco de se identificar com ele, de botar uma hashtag fulano tinha razão. Todo mundo fala essa porra pro Thanos, que o Thanos tem razão, cara. Como é que se tirou, de onde se tirou isso agora, Beraldo? Eu, hein? E coisa e tal. Um Moriarty do Sherlock, um Lex Luthor na versão clássica do personagem, pelo menos. A gente falou do Lex Luthor no episódio, sim, eu acho. Um Jafar, um Scar... Ah, tá, ele tá falando dos mais exagerados. É, tá, faz sentido, ok. São personagens que só quem alisar o próprio ego querem ganhar por ganhar. Praticamente psicopata. Praticamente? Então tá. É. Acredito que funciona principalmente em tramas de ação e aventura, ou mesmo em filmes para toda a família. Um vilão que você olha pra ele e ele é um vilão. E ponto. É. Tipo os caras do Arcane lá, que todo vilão tem dente podre, cicatrizes na cara e tudo mais. É, né? Não é só no Arcane não, cara. Em tudo quanto é desenho mais clássico, o herói é o lindão, galã, tal e coisa, e o vilão é a véia carcomida com o nariz de bruxa. Ai, ai, ai, vamos lá. Pode até ser sedutor, pode até ter boa aparência, pode até falar de um jeito que nos cative. Mas não nos engana em relação às suas aparições reais. O mal, aquela coisa clássica da cartola, capa e amarrar a mocinha na linha do trem. Certo, tio? Sim, tio, certo, tio? Os irmãos Bacalhau são maravilhosos. Maravilhosos. Darth Vader fez bem isso, até se redimir no episódio 6. Aliás, em Star Wars, eu não sei por que ele insiste em escrever isso. Deixa eu corrigir a frase dele, com licença. Aliás, em Guerra nas Estrelas, acho que o Palpatine não teve redenção. Lógico que não, porra! Palpatine ter redenção, tu tá de sacanagem com a minha cara, Beraldo. É, se bem que no Império Contra-Ataco, o Darth Vader, ele... tenta justificar as próprias ações, quando ele tenta convencer o filho dele a juntar-se ao lado do mal, que ele fala que junto nós colocaremos ordem na galáxia. Né? Venha para o lado negro, nós temos coxinhas. Né? O universo tenta passar pano para todo mundo o tempo todo. Não, isso não é universo não, é Jorge Lucas. Tá? Eu gosto de odiar os vilões em paz. Eu também. Nada de humanizar eles, não. Já tá difícil até gostar dos heróis, não me obriga a ter que dar razão pros antagonistas. Lugar de vilão é perdendo no final e ameaçando voltar no próximo filme. Por isso que o meu vilão favorito é o Dick Vigarista, porque ele nunca ganha. Aliás, você viu o Scooby, o filme? Um dos últimos filmes do Scooby? Não vi, não peguei esse ainda. Cara, o Vigarista aparece como vilão desse filme. Puta que pariu, que aparição maravilhosa do Vigarista. Ele tem uma nave voadora que é igual a nave, a máquina do mal, cara. É uma Mean Machine voadora, cara. Caramba. Muito foda. Muito foda. Eu, ó, tá recomendado aqui, tá, gente? Scooby, o filme. Eu tenho que ver isso de qualquer maneira. É muito bom, cara. Puta que pariu, é muito bom mesmo. Bom, seguindo, mais um e-mail do Rafael Beraldo. Lê pra mim agora o próximo dele, pensador. Vamos nós, então. E-mail de Rafael Beraldo Dourado no Água de Moringa 17, O Cavalo que Descome Dinheiro. Título, O Cavalo que Descome Dinheiro e Duas Dúvidas. Oi, Alexandre. E Jota. E por que não? Oi, Jorge. Fiquei com duas dúvidas neste Água de Moringa. Não entendi o que é que o velho preguiçoso fala pra véia no final de todas as falas. Tentava decodificar, mas não havia como entender, mesmo a frase de repetição. Pois então, Rafael, depois de pesquisar aqui no Instituto Wikifoda-se, nós acabamos chegando à conclusão de que o que ele fala no final é "e aí deu saudade". É, ele fala uma coisa qualquer, ele dá as desculpas mais esfarrapadas possível, né, por exemplo, lá no mato tem cobra e se me mordeu o pé e aí deu saudade, então e aí deu saudade, Isso. É o finalzinho da frase que de repente você não entendeu, tá? Que mais, Pensito? Vamos lá, por falar em não entender, também não entendi como foi que o trapaceiro do cavalo conseguiu enganar o vaqueiro com quem trocou de lugar. Ah, meu filho, isso aí é suspensão de descrença, meu. Você quer ver sentido em cordel de folclore nordestino, cara? Não, né, meu? Não. Continuando, e no final das contas, mais uma obra que o Suassuna se apropriou nos textos dele. Não, ouvinte, vocês não leram errado, vocês não ouviram errado, não. O imbecil escreveu Suassuna. Em vez de Suassuna, tá? É Suassuna, é quase Suazona. Tá? Obrigado, viu, Dourado? Você é um grandíssimo amigo. Bom, já que você leu um trocinho pequeno, lê o próximo então, Benê. Vamos nós. Mais um e-mail de Rafael Dourado no Paranerdia 187, Doutor Estranho 2. Título, O Estranho Universo do Doutor Loucura, que é um nome de vilão muito bom, por sinal. Não é? Porra. Ainda mais se fosse interpretado pelo Luciano Huck, aí seria o Doutor Loucura, Loucura, Loucura. Muito bom. Diz ele, queridíssimo amigo, também estranho, embora não doutor, porém mestre, o nerd Alexandre. Ainda bem que ele sabe que eu sou mestre, né? Sim, sim, sempre necessário, né? Uma curiosidade sobre as decisões da Disney Marvel em si em aposentar a Rachel McAdams, talvez para economizar uns caraminguás no casting, mostra que a ideia, pelo visto, não é economizar, já que suponho que Charlize Theron deve ser ainda mais cara. Provavelmente olha é. Olha que a Charlize Theron foi só um easter egg de pós-crédito, hein? Pois é. Mas rapaz! Eu, se fosse o Doutor Estranho, casava com ela também. Pô, fácil. Que emocionante foi ver o Xavier da série animada, embora agora, triste... Peraí. Só preciso de uma nota musical. Embora triste pelo seu desfecho. Já quanto ao Senhor Fantástico, não sei que comoção toda essa em função do ator. Talvez porque ele pareça com algumas das versões dos quadrinhos. Ah, o que que acontece? O puto lá do The Office... Strazinski, isso... Todo mundo acha esse puto igual uma versão do Doutor Fantástico. Foi um bafafá, foi tipo cartas e mais cartas, o povo pedindo, por favor, bota o John Straczynski no Doutor Fantástico, chama o Straczynski pro Fantástico. Aí pronto, botaram, tá satisfeito? Então, acabou. Duvido que ele volte. Mas uma coisa muito em comum com todas as versões cinematográficas do personagem, exceto talvez aquele filme perdido dos anos 90 que ninguém viu, eu que por vi. Acaso eu também não, vi, era o que eu ia também. Dizer. Tu viu Sim. também, tá, pensador? Não me engana não que tu não, viu Não, vi, também. Cara. Filme o do Roger Corman. Fantástico do Roger Corman Sim. com o coisa, o bonecão Muppet. O coisa com escamas, não era nem de pedra, era de escamas laranjas. É que, independente de ser o homem mais inteligente da Terra, o Reed Richards é sempre retratado como o homem mais ingênuo da Terra. Também. E todos até agora têm uma cara de patetão bem intencionado mesmo. Inteligente, mas não muito esperto. Uma coisa que me incomodava durante a aventura na dimensão 838 era, reticências, que impactos teria uma realidade onde verde não significa siga. Cara, isso foi um momento tão, tão idiota na porra do filme. Ah, aqui o verde é pra parar e o vermelho é pra seguir. Que merda. Uau. Nossa, eu quase falei uma besteira tão grande agora. Deixa eu continuar. Você pode falar, tá? Que aquele... Essa ia ser meio grossa mesmo. O ouvinte vai ficar desesperado querendo saber o que é. Pra começar, na Patrulha Canina ia mudar a cor do uniforme dos cachorrinhos. Parece bobagem, e é, mas tem toda uma brincadeira de imaginar desdobramentos universais a partir de uma mudança pontual gerando efeito borboleta. Acho que tem isso num episódio de Big Bang Theory. Você sabe onde é que tem isso também, ô filha de uma puta? Na porra do trânsito da Inglaterra e do Japão, que é mão trocada, tá? Pois é, a tal da mão inglesa, troço odioso do inferno. Né? Agora, se formos falar de coerência de universo, se é tão difícil assim trocar de universos a ponto de depender de uma única pessoa em todos os multiversos que tem esse poder... O resto só consegue fazer isso usando o livro do demônio e desenvolvendo um quarto olho. Porque o terceiro a gente sabe onde fica, né? Mesmo lugar onde o Batman tira o escudo. Exatamente. Continuando, como é que um feitiço de esquecimento foi suficiente para trazer uma renca de vilões do Homem-Aranha para cá? Isso aí é reclamação do Homem-Aranha sem volta pra casa. Sim, tá exatamente. Bom. Tá bom, Rafael, gostei. Essa foi boa, gostei. Isso seria muito mais uma incursão como a Charlize denuncia do que o passeio do Doutor Estranho lá nos outros mundos. E se for pra falar de dano ao multiverso, a Feiticeira Escarlate fez muito mais acabando com os Illuminati todos do que o Doutor Estranho, que só possui um zumbi. Possui um zumbi, realmente soa muito estranho. E matou um outro Doutor Estranho. Aliás, esse outro diz que saiu derrubando doutores estranhos por aí, sonhos afora. Então ele também conseguia passear entre universos ou foi via incursão e ele ficou se matando nas outras realidades. Bom, o Estranho Malvado, que aparece lá pro metade pro final do filme, ele tava de posse da porra do Darkhold. Então sim, ele fazia caminhadas oníricas. Então era através do livro do capeta que ele fazia isso, tá? Muito bom. Continuando, e se tem algo que eu senti falta foi alguma conexão com a série do Loki, que, aliás, o Doutor Estranho não chegou a conhecer, né? Parece não. Que tudo... Não, que o Loki morre antes da nave vir pra Terra, né? Sim, o Estranho não conheceu o Loki. Exato. Parece que tudo degringolou depois dos eventos na série, mas nada nesse filme tem sequer o mesmo nome que dão na série. Não tem linha do tempo, não tem variante, e seria a incursão o tal evento em que o Owen Wilson e a Patota tentavam impedir? Cara, a gente conversou isso durante o episódio, né? Que realmente não tem nenhuma conexão com o Loki, não é preciso ter visto o Loki antes de ter visto... O Estranho no Mundo da Loucura, mas que os paradoxos que eles tentavam impedir nas linhas temporais, podando as linhas temporais, era alguma coisa a ver com a incursão, sim, tá? Pra concluir, ele diz, tudo isso em breve, sem nenhuma resposta, na próxima produção aí da Marvel, que eu, claro, vou estar na fila de estreia quando lançar. Você é uma puta, Rafael. E muito meu amigo, por isso eu posso falar isso, tá? Então agora vamos para os comentários. Um primeiro comentário foi feito pelo senhor Nando Vicente no Água de Moringa 17. Diz ele o seguinte: olá, Alexandre Nerdmaster. Olá, Nando Vicente. Eu simplesmente amo as representações culturais brasileiras. Inclusive estou viajando pelo Brasil para conhecer melhor as coisas que desconheço. Ah, bacana, hein? Muito bom, parabéns para ele. Eu ouvi todos os Águas de Moringa, além de ser um ouvinte do Paranerdeia. Bom, se você fosse ouvinte mesmo, você não escreveria Paranerdeia com acento, porque é Paranerdia sem acento. Obrigado. O Paranerdeia deve ser em outro universo no qual o Paranerd é feito pela Micalateia. É, né? Pode ser. Então, bom. Desde sempre passei por fases diversas, inclusive com participantes e spin-offs muito bons, como a Agência Transmídia e o HunterCast. Ele tem, eu acho que é de outra dimensão mesmo, que eu não conheço a dimensão onde o HunterCast é um bom spin-off. O Agência Transmídia, beleza. Vitor Hugo mandava bem pra caralho naquele programa. Agora, o HunterCast ser um bom spin-off, você tá forçando um pouquinho a amizade, tá, Nando? Mas vamos lá. Tá bom, tem gosto pra tudo, né? Mas eu acho que um programa como esse aqui, tá falando de novo do Água de Moringa, né? É nichado demais pra figurar no seu rol. Oi? Não pelo tema, nem pelo conteúdo, mas pela forma que é abordado e pela maneira cartunesca e caricatural que o Jota o apresenta. Ó, Fio, não é caricatural não, o Jota fala desse jeito mesmo. Tá? Ele é daquele jeito. Não, é que nos Paranerdias eu mando ele se segurar muito, você não sabe como é que o que eu corto de besteira que ele fala com sotaque nordestino. Eu tento segurar ele muito no Paranerdia, tá? Mas no Água de Moringa é ele que faz, então eu não tenho nenhuma rédea quanto a essa situação. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não me incomodo com ele participando dos episódios regulares, mas aqui é um exagero tamanho que eu acho que ninguém gosta. Eu gosto. Não tem lido os comentários não, né? Mas tá bom, deixa eu falar. Exceto, claro, um grupelho... Ah, não, olha, ó. Grupelho. Achei ofensivo. De amigos. Agora você tá me ofendendo porque você está falando mal de tia de... E você não se atreva a falar mal de tia de Lene na minha frente. Ponto final. Seguindo. Grupelho de amigos que devem aturar isso pela amizade, pois por identificação eu acho muito difícil. Pô, você tá forçando, hein? Eu sou natural de Uberlândia, mas meu emprego me obriga a viajar o Brasil inteiro, então eu sei do que tô falando. Talvez eu possa estar errado, talvez, né? Mas duvido muito, espero que recebam minha crítica como construtiva e que consigam corrigir esta falha. Acho que se fizer isso, serão melhor. Ó, eu ia te responder agora, tá, Nando? Mas não vou. Sabe por que eu não vou? Porque logo em seguida desse seu lindo comentário, uma outra pessoa mais linda ainda fez um comentário mais lindo ainda, foi seu pensador louco. É por isso que eu trouxe ele aqui. Então, faça o favor, meu amor, de responder ao seu Nando. Primeiro, eu queria dizer assim que eu li o comentário do Nando Vicente e eu acho muito estranho a pessoa dizer que entre um leque de podcasts que forma toda a família de podcasts, no caso do Paranerd, assim... ele se sinta obrigado de ouvir um podcast que aparentemente ele não gosta, mas tudo bem. Eu não tive como não responder, e minha resposta para ele foi... Nando, como ouvinte e de quando em quando participante do Paranerdia, sinceramente não entendi tua retórica. Paranerdia sempre considerei uma casa livre e abrangente, dentre os vários podcasts que eu assino e ouço. Mas se tem algo permanente entre todos de seu leque de atrações... é a liberdade e o humor com que seus conteúdos são feitos. E vou te falar, Água de Moringa me fisgou logo desde a primeira vez que eu vi. Ele esbanja igualmente a cultura da literatura de cordel, ou no caso aqui da audioliteratura de cordel, com a pitada certa de conteúdo nerd como propagada pelo âncora, o cabra da peste chamado Jota Santos, humor e a incorporação deste usando as vozes e mecânicas de uma cultura regional para torná-la patrimônio de todos os ouvidos que infiltrar. Não tem nicho nisso, não há caricatura. A cultura de cordel e toda a pantomima barroca do teatro francês sobre a qual se baseia é universal e deveria ser preservada ad eternum. Ela pega arquétipos da comédia, se alimenta da cultura nerd atual e devolve um miolo misto de todo esse caldeirão como algo novo, vibrante, sem dever nada a seu passado histórico ou a volátil flutuação da cultura nerd. Espero mesmo que ouça mais, se deixe infectar pelo Água de Moringa, como eu fiz, e no fim, se você continuar considerando indigno ou seu conteúdo alienígena demais para estar lado a lado com outro leque de atrações daqui, basta não ouvi-lo mais. Pule esses episódios da playlist do feed. Agradecemos ambas as formas em que decidi prosseguir. Uma salva de palmas para ele! Editor, obrigado. Sou eu mesmo! Palmas virtuais para você! Falou tudo, amor. Cara, Nando, sem sacanagem. Ó, eu faço minhas as palavras do pensador, tá? Quando eu pus o Água de Moringa na conversa daqui do Paranerdia, eu deixei bem claro pro Jota que a criação, a edição e a utilização do conteúdo e a escolha dos conteúdos que ele ia fazer era tudo por conta dele. Eu só ia publicar, e é o que eu faço, eu só publico. Mas eu nunca tive tão orgulhoso de um conteúdo aqui dentro do Paranerdia como é o Água de Moringa. Quisera eu que o fela da puta do Koalace, e eu vou botar ele pra ouvir essa merda, que o fela da puta do Koalace se dedicasse tanto ao trabalho quanto se dedica o Jota. Que o pensador tá aqui pra não deixar mentir sozinho, o filho da puta já gravou morrendo de febre. Ele tava com uma febre de 40 graus e mesmo assim, sabendo que tava em prazo pra entregar um Água de Moringa, ele foi lá e gravou, cara. Se isso não é dedicação, puta que pariu, eu não sei mais o que que é. Tá? Comprometimento total. Então, eu continuarei publicando o Água de Moringa e faça com o fellow pensador, amor. Se você não gosta do Água de Moringa, não ouve. Pô, ouve os próximos. Ouve o Paranerd, ouve o Parolando, ouve os Nerd Maratonistas e não ouve Água de Moringa. Só isso. Ué, pronto. Bom, e falando na curriola do Jota, a próxima comentarista foi ninguém mais, ninguém menos que minha querida Tia Di, do Água de Moringa 17. Olá, menino Alex, tudo bem? Oi, tia, tudo bom? Como é que você vai? Eu quero visitar a casa da senhora. Aqui no Sergipe, estamos morrendo de frio. Tá de sacanagem, né, tia? Frio no Sergipe. São tempos estranhos, cara. Não, vocês não sabem o que é frio, não, tia. Leva mal, desculpa. Mas tá. E chuva? Estou quase congelando. Ah, tadinha. Acredita que bateu 23 graus? Nossa, 20... Pensador, 23 graus. Que frio da mulher. Cara, 23 graus eu dormi pelado. Não é que ela esteja sendo sarcástica, mas tudo bem. Menino, que belezura. O Jota interpretando o ABC do preguiçoso do Xangai. O mais legal é que o Jota é baiano e declamador. Então ficou legal mesmo. Eu não sei porque eu leio os comentários da Tia Di fazendo meio sotaque vagabundo de nordestino da Globo. Desculpa. O Cordel do Cavalo que Cagava Dinheiro é outro clássico que foi usado por Ariano Suassuna. Aprende, Dourado. Suassuna. Tá, Dourado? Também na composição do Alto da Compadecida. O Jota já falou sobre João Grilo, agora trouxe o cavalo. Pelo jeito ainda tá elencando todas as referências do Alto. Está enganada? Não, a senhora não está. Já teve também o Enterro do Cachorro e o... Agora o último que saiu, inclusive esse finalzinho agora de mês, que é aquela do Tribunal no Céu. É, o Tribunal no Outro Mundo. Olha... Eu não queria me envolver com esse comentário deselegante que ele é assim, senta a porrada, tia! Dá-lhe, Tia Di. Isso, Tia Di, manda a porrada, Tia Di, bora! Mas não consigo ficar quieta com essas coisas. Quero dizer que não existe crítica construtiva. Existem apenas críticas. E que as pessoas que se acham superiores vomitam sobre aqueles que consideram inferiores. Uai, tia! Independente que seja profissionalmente, culturalmente, financeiramente, etc. Esse último foi eu que inventei. Essa coisa de construtivo é para dizer, tu é ruim, melhore e chegue no meu nível. Porém, é interessante que as pessoas possam falar o que quiserem, pois isso é liberdade de expressão. E liberdade, sim, é construtiva. A respeito do comentário, sim, o rapaz disse que a forma caricata e exagerada que o Água de Moringa é apresentado não condiz com o Nordeste. Que pândego! Ai... Pândego é uma palavra muito legal. Nossa, eu tô cada dia mais apaixonado pela Tia Di, cara. Eu acho que seu conhecimento sobre a cultura nordestina é adquirido nas novelas da Globo. Pois se você minimamente assistir um dos filmes do Guel Arraes, vai ver algo extremamente caricato e exagerado, que salva as devidas proporções, é uma fotografia 3x4 do sertão nordestino. Você já ouviu falar em Seu Lunga? Pô, Seu Lunga, inclusive, já falou dele, tá? quando você precisa representar algo, o melhor caminho é exagerar e destacar uma característica marcante. Mas no Nordeste é diferente. Os declamadores, cordelistas, repentistas utilizam o exagero como ferramenta para embelezar suas histórias e fazê-las atrativas. Se tu quer... Cadê? Se tu quer realidade, vai ler jornal. Lá não tem exagero. Depende do jornal, né, tio? Tem umas imprensas aí, uns jornalistas aí que meio que... E olha que eu não tô falando do sensacionalista. Né? Não, de maneira nenhuma. Tá. Ou será que tem? Ou será que não? Olha, seu Fernando, quando estiver em Sergipe, entra em contato comigo que eu vou te levar em algumas cidadezinhas. Vão parar lá em uma bodega de esquina. Bodega é bar, tá, Nando? Antes que você pense besteira. Uma bodega de esquina, sentar, pingar uma pinga com limão e falar: ô, seu bodegueiro, por que aquela cadeira tem uma perna quebrada? E depois de 4 horas ouvindo a história dele, que eu quero ver se você vai manter essa tua opinião sobre a cultura nordestina. Não vou defender o Jota, não. Ele é adulto e sabe se cuidar e é feito na moléstia. Então não precisa defender, não, tia. Mas fala besteira sobre o meu Nordeste, aí chamou a tia pro pau. Mas não do jeito bom. É! Dá porrada nele, tia! Uhul! A salva de palmas, vitória pra tia também! Eu mesmo! Muito foda, tia. Aí eu vou ler agora o último comentário pra depois você dar beijo pros meus mecenas, tá, Pessudo? Sir, yes, sir. Então, o último comentário que recebemos neste mês de junho foi do seu Anderson Palma, o Bardo, no recém-lançado Água de Moringa 19. Oxente, zóia eu de novo aqui! Fazia um bom tempo que eu não conseguia beber dessa água de moringa fresquinha. Ele escreveu fresquinha, entendeu? Entender que ele queria dizer fresquinha, né? Mas tá bom. Maratonei novamente, mas a preguiça foi tanta que decidi voltar e comentar a partir daqui. Como sempre, esse jagunço do Jota trazendo essas maravilhas da rica cultura nordestina para deixar meu dia bom para a moléstia. Parabéns, meu caro, ainda mais por trazer essa referência do cinema brasileiro, que para mim é a maior e melhor obra cinematográfica brasileira. Ele deve estar falando, obviamente, do Auto da Compadecida. Eu também concordo, apesar de que eu prefiro a versão seriado, que é mais, tem mais coisa dentro, né? Eu ainda prefiro o livro, eu prefiro a peça de teatro. Eu também prefiro a versão dos Trapalhões, é boa também. Bom, agora, para o meu os abraços e os beijos e os carinhos para os meus mecenas, esse mês vocês vão ganhar um presente, porque quem vai declamar seus lindos nomes é a voz mais linda da podosfera brasileira, já elegida de 10 entre 10 pesquisas podcastais, como ser da voz mais linda e mais límpida da internet brasileira, que é seu pensador louco. Manda! Vamos lá, então. Abraços e beijos para os mecenas. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Leutier, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima dos Santos, J. Santos, Leandro Pereira, Lucas Freita, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sérgio Cabral, Suelen Nastri e Valdir Fumene Júnior. Isso, então pra todo mundo, menos pro Jota, um abraço e um beijo na bunda. No Jota é só um beijo na bunda. Sai pra lá, carniça! Pra lá, carniça. E é isso aí, gente. Ficamos aqui. Pensador, meu lindo, obrigado. E pô, a gente vai te chamar mais vezes pra ler, porque foi maravilhoso. Sim, senhor. A leitura, tá? Mande um oi pra galera e faz um jabazex pro teatro, porque voltou o teatro, né? Voltou. Estamos cheios de novidades aí pra mostrar, depois de alguns percalços, alguns tropeços ao longo deste ano, do final do ano passado pra cá. Estamos com novidades aí para mostrar, para vocês ouvirem. E primeiro eu queria agradecer ao Nerdmaster. É sempre um prazer participar de qualquer coisa que o Paranerdia produz. Qualquer coisa. Se o Nerdmaster um dia chegar para mim e dizer: Pensador, eu vou produzir um áudio de você limpando o ralo sujo da minha privada, eu topo, cara. Não posso falar nada. Eu topo, cara. Eu te amo. Eu também te amo. E se você que está aí do outro lado do fone de ouvido quiser conhecer o meu trabalho na Podosfesa, eu faço o teatro... Desculpa, eu cometo o teatro escuro do Pensador Louco. Você, você encontra em bladobladoblado.pensadorlouco.com como podcast sobre músicas e bandas que você talvez não conheça, filmes que talvez você nunca tenha assistido, um jeito estranho de falar sobre quadrinhos e audiodramas não menos estranhos. Procurem lá, que eu tô sempre ali quando dá. A Nora tá mandando bem pra caralho nesse troço, hein? Não te contar negócio não, hein? Porra. E faz um jabá mais específico pro Último Som do Caixão, por favor, que se merece. No Último Som do Caixão, número 83, nós tivemos a resenha e audição parcial da coletânea de maiores sucessos da banda russa Slot, que tem à sua frente a cantora que eu considero a maior e melhor motherfucking voice da atualidade, Daria Stabrobich. Uma mulher com uma história de vida fantástica, ela mesma uma guerreira, um mulherão da porra, aliás, esse é o título do episódio. Uhum. E tem a participação lá no Bolha da Semana pra gente dar umas risadas, a Natália Pavlushna, uma russa que mora no Brasil, que é muito gente boa também. E a chefinha, não esquece a chefinha Rosane. A Rosane, sim, temos a Rosane Paula, lá do Laranjada, fazendo uma leitura poética de letra maravilhosa também. Não percam que tá muito legal esse episódio. A dança da mãozinha, cara. Meu Deus. Foi dois momentos que eu mijei de tanto dar risada, cara. Foi a declamação da Rosane e a porra do pátio forte, o tambor russo. Rapaz, aquilo me pegou de um jeito, cara. Na hora que ela fala, cara, a Natália ainda dá uma impostada. Ela dá aquela impostada na voz. Pensador, você já ouviu o bate forte tambor na Rússia? E eu falei, que? Como? Cara, tio Chico, tu faz a morticiada, dança rumba. Meu Deus. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Obviamente que o link vai estar linkado aqui. Eu espero muito que vocês vão ouvir e depois procurem no YouTube. Bate forte o tambor russo. Gente, é espetacular o negócio assim, cara. Ai, tá bom, chega. Tá bom, gente, até mês que vem. Valeu. Beijo.